e desapareceu no turbilhão da galeria. Não estava nada bom, meu pedaço na verdade estava bem mamado, bem chumbado, atravessado. Foi por aí cambaleando, se acabando no cordão, com o reco, reco na mão. Mais tarde encontrei um café, Zurrapa, do Largo da Lapa, folião de raça, bebendo o quinto copo de cachaça. Voltou às 7 horas da manhã, mas só na quarta-feira, cantando a jardineira, a jardineira. Me pediu ainda às 11 um copo d'água com bicarbonato. O meu pedaço estava ruim de fato, pois caiu na cama e não tirou nenhum sapato. Rancou uma semana, despertou mal-humorado, quis brigar comigo, que perigo, mas não ligo. O meu pedaço me domina, me fascina, ele é o tal, por isso não leva mal. Pegou a camisa, camisa amarela, e botou fogo nela. Gosto dele assim, passou a brincadeira e ele é pra mim. Obrigada.